império da sofrência, aqui descende mesmo. Portal do Arrocha. Com seu beijo de batom até você aparecer. Com nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu cinto. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Toquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não com seu beijo de batom até você aparecer. Com nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Toquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não hoje não.